amor. Nós precisamos conversar. Quantas vezes já conversamos? É porque eu não lhe quero mais, mulher. Não adianta. Estou indo embora. Não me deixe. O que será de mim no mundo sem você? O quanto eu vou chorar, o quanto eu vou sofrer. Vamos conversar, não posso te perder. Tá tudo acabado. Dá uma chance, o amor vai dormir. Tava pensando, mas não consegui. A pior coisa é quando se acaba o amor e o casal com medo da dor quer insistir. Isso é só uma fase ruim. Meu amor, não me deixe. Meu amor, não me deixe. Isso é só.